Bom, a nossa entrevistada de hoje é Débora Duprat, que é procuradora federal dos direitos do cidadão e uma das referências do Ministério Público, federal. Inclusive, nas eleições, nas últimas, penúltimas eleições para procurador-geral, houve pesquisas pegando todos os procuradores, já que a eleição em si que define a lista tríplice é só do Ministério Público Federal, e nessa eleição, pegando todos os procuradores, ela estava em primeiro lugar. Débora, eu queria primeiro que você historiasse um pouquinho esse papel do Ministério Público nos direitos sociais, nos direitos do cidadão. De onde que vem essa vocação e qual o outro Ministério Público em outro país que guarda semelhança com esse modelo? É, isso é interessante, porque é um fenômeno brasileiro, né? O que nos distingue do restante dos ministérios públicos, mundo afora, é exatamente essa tutela dos direitos humanos. Isso nasce no processo constituinte, e o Ministério Público tem que sempre lembrar, né? Tem que sempre recordar que a sua força vem das alianças construídas nesse processo constituinte com os movimentos emancipatórios, né? Todos esses segmentos de mulheres, LGBT, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, indígenas, população do campo, enfim, essa infinidade de lutas vencedoras no processo Antes da constituinte. Constituinte não tinha, Não isso tinha. vai se dar no âmbito da Constituinte. No âmbito da constituinte. E quem são os protagonistas desse pacto? Olha, dentro do Ministério Público Federal, eu indicaria uma pessoa, para mim, uma referência é Álvaro Ribeiro. Álvaro Ribeiro foi um grande lutador por essa aliança, né? Enfim, do lado de lá, vários outros atores. Tínhamos a igreja, curiosamente, né? Muito forte com o Conselho Indigenista Missionário e outras organizações, principalmente do campo. Agora, no decorrer do processo político aí, tem prevalecido essa questão penal aí. Isso aí o que é a vocação do Ministério Público, afinal? É a parte penal ou um híbrido aí? Eu diria que é nem híbrido, eu diria que bom, é híbrido porque constitucionalmente ambas as perspectivas elas são impositivas, né? O Ministério Público tem que atuar tanto na persecução penal quanto na defesa de direitos humanos, então nós não temos nem como imaginar que possa haver uma prevalência de um ou outro, são funções institucionais. O destaque de uma ou de outra, ela é meio pendular, ele é meio pendular esse destaque, né? Depende enfim, dos momentos políticos. Então nós tivemos momentos pós-constituinte em que o Ministério Público brasileiro, não só o federal, desabrochou, né? Então foi um grande lutador, nós temos grandes conquistas desse período. E depois vive esse movimento pendular. Esse movimento petrolero é muito conduzido pela opinião pública, e a opinião pública é muito conduzida até agora pelos grupos de mídia. Como que é essa interação, que já vem desde os anos 90, entre mídia e digamos, esse pensamento médio do Ministério Público? Eu não sei, porque rigorosamente, quando nós começamos a trabalhar na matéria de direitos humanos, nós tínhamos ainda uma sociedade civil que saía da ditadura, ainda com uma organização, de certa forma, ainda precária. Então, a imprensa, ela foi o grande veículo para a atuação na área de direitos humanos. Eu tenho que reconhecer isso, tá? Depois, eu não falo nem de alianças, é de um meio de você chegar, de iniciar uma pesquisa a partir dessa informação que vem da imprensa. Eu confesso que a minha relação com a imprensa sempre foi respeitosa, mas distante. Eu não saberia que analisar digamos, essa atuação pautada pela imprensa. Eu não sei até que ponto. Não, o que eu digo, em termos de opinião pública, nós tivemos nos anos 90, até no rastro aí da redemocratização, tudo, um período de generosidade, de pactos, de reconhecimento de direitos e tudo. E agora, a opinião pública em geral, as redes sociais e tudo, tem trazido um clima de intolerância, preconceito muito forte. Isso aí, de que maneira que se reflete no espaço que os direitos humanos têm no Ministério Público para atuar? Ele se reflete, eu acho, isso se reflete até na própria composição do Ministério Público. Nós somos um recorte dessa sociedade, então estamos sujeitos aí a todas as vicissitudes dessa sociedade. O que me parece é que as vitórias obtidas em 88, elas têm um significado tão absurdamente grande, e ele só foi capturado muito recentemente pelas forças opositoras. E aí elas se uniram. Tanto que a minha plataforma, ao longo desse biênio aí na PFDC, ela é exatamente fazer face às investidas da bancada BBB, né? É Bala, Bíblia e Boi. Então, que são as articulações que vão acabar, enfim, elas se juntam e elas vão fazer uma investida forte contra todos esses segmentos que, enfim, saíram vencedores no processo constituinte. A imprensa nos anos 90 servia para contornar o conservadorismo de outras instituições, como o Supremo, como a Justiça em geral. O que nós vimos nos últimos anos é o Supremo, até por grande mérito seu, lá com aquelas provocações no período de interinato lá do antigo procurador-geral, o Supremo assumiu um conjunto de posições mais avançadas e na sociedade avançar esse conservadorismo. Como que essa defesa dos direitos das minorias vai persistir perante o Supremo? Você acha que esses direitos não tem retrocesso, tem risco de retrocesso? Olha, eu acredito que no Supremo Tribunal Federal nós conseguimos vencer. O Supremo, em todos os países, as Supremas Cortes, elas assumiram um papel contramajoritário, ou seja, diante desse catálogo de constituições muito fortes no catálogo de direitos humanos, você tem limites à democracia deliberativa, né? Ou seja, nem todas as decisões podem ser tomadas por maioria, sob pena de você suprimir minorias. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro, eu acho que percebeu muito bem esse papel, né? Então, nós temos decisões importantíssimas, como a união homoafetiva, o aborto, no caso de anencefalia, a marcha da maconha, a lei de imprensa, né? Potencializando a liberdade de expressão. E eu, mais recentemente, eu acho que ele, agora, esse episódio do Bolsonaro, né, essa percepção de que há direitos que eles estão permanentemente sob ameaça e que ali é um lugar de resistência. É essa a impressão que eu tenho. Você acredita que esse episódio do Bolsonaro é um divisor de águas aí para segurar, digamos, essa virulência que tomou conta tanto do Congresso quanto da sociedade? Em relação aos parlamentares, eu acredito que sim, porque nós já tínhamos tido outros casos antes, envolvendo inclusive o Marcos Feliciano, numa situação também de discurso de ódio. Eu, inclusive, estava na sessão, fiz a sustentação oral no sentido de que discursos de ódio não estavam amparados pela imunidade parlamentar e perdi. Então, eu acredito que a decisão de ontem, ela é, de fato, um divisor nessa perspectiva de pôr limites aos discursos proferidos dentro do parlamento, porque a jurisprudência do Supremo é que nessa situação, estando parlamentar dentro do parlamento, a imunidade é absoluta. Ah, tá. E a fundamentação jurídica aí qual foi? A de ontem. A de ontem é o que você levantou com Do discurso de ódio. Não, porque a imunidade parlamentar ela está prevista na Constituição. Então, havia muita discussão assim. Quando é que está no exercício do mandato? Então, o Supremo entendia. Quando ele está dentro do parlamento, isso é indiscutível. Se ele está do lado de fora, dando uma entrevista, aí tem que ver o conteúdo do que é dito. Se tem ou não relação com o mandato parlamentar. É a primeira vez que o Supremo admite que não há imunidade parlamentar num discurso proferido dentro do parlamento. Tá. E daí entra um conflito bem complicado, que é a questão das concessões públicas, dos meios de divulgação, que tem de um lado programas que incitam a ódio e de outro lado programas religiosos, aí, conservadores ou não, mas de qualquer modo com um viés político aí em relação aos costumes, à moral. De que maneira que se trabalha essa dicotomia da liberdade de imprensa e dos abusos que são cometidos? O Supremo Tribunal Federal, ele deu um peso muito forte à liberdade de expressão nos últimos tempos, né? Ele seguiu muito a jurisprudência norte-americana, aquele direito que chamam prima facie. É um direito que você tem que ter um ônus argumentativo muito forte para superá-lo, mas não é um direito absoluto, né? Então, nós temos aí, com relação às concessões, às igrejas, aos, enfim, às várias religiões, que vê a questão da laicidade do Estado, né? Então, temos que ponderar, e vai depender. Eu acho que se é uma rádio comunitária pequena para atender uma comunidade, é uma coisa. Se isso tem uma dimensão muito maior e enfim, os propósitos dessa emissora, é algo que temos que ver e, talvez, numa ponderação aí, fazer ceder a liberdade de expressão contra determinados propósitos. A mesma coisa os programas policialescos. Nós sabemos que esses programas, eles são violadores de direitos humanos em vários recortes, né? Criança, adolescente, gênero, LGBT, raça. E eu acho que alguma medida deva ser tomada. E quando se fala em liberdade de expressão, o que se tem em geral é a defesa contra atos do executivo. Mas o que nós estamos vendo também é uma disseminação de ações judiciais tentando segurar críticas. E os blogs são vítimas disso, inclusive de ações conduzidas até pelos próprios veículos de mídia. De que maneira que se casa essa questão dos direitos do atingido com a liberdade de expressão? E, principalmente, de que maneira que se consegue colocar no mesmo patamar de direitos as novas formas de expressão, como o blog, certo? E a mídia convencional? Eu particularmente... Bom, censura nunca, né? Nós temos um princípio que eu acho que é fundamental, que é o pluralismo de ideias e o pluralismo, esse pluralismo refletido nos meios de comunicação. Os blogs, eles são um importante instrumento de aportes de ideias minoritárias, ideias plurais. Então, eu acho que nós temos que preservar e potencializar, sim, a existência dos blogs e do que é dito nesse ambiente. Doutora Débora, tem aqui um conjunto de perguntas aqui dos internautas, aqui do Daniel, de Fortaleza. Como a senhora avalia o crescimento institucional da Defensoria Pública no Brasil no contexto de defesa dos direitos humanos? Quais as diferenças verificadas na abordagem de direitos humanos por parte do Ministério Público e da Defensoria Pública? Eu sou uma entusiasta da Defensoria Pública. Eu acho que a Constituição colocou um projeto social, de erradicação da pobreza, né, de potencialização dos direitos humanos. É um desafio tão grande que ele não cabe numa única instituição. Eu acho que quanto mais nós nos somarmos para a realização desse projeto, tanto melhor. Não vejo grande diferença. Nós, como eles, enfim, trabalhamos e usamos os mesmos instrumentos. Em relação às últimas medidas aí do Ministério da Justiça, segurando aí as verbas por 90 dias, entrando em questões indígenas, questão de imigrantes, como é que a senhora está avaliando aí? Eu fiz até um ofício ao Ministro da Justiça pedindo explicações. As razões de ser dessa portaria, porque ela não vem acompanhada de uma exposição de motivos. Nós não sabemos em que medida elas atingem direitos fundamentais, direitos humanos. É um ministério que, além de abrigar a questão indígena, o sistema penitenciário, ele incorporou todos os segmentos de direitos humanos. Então, a pergunta feita nesse ofício é exatamente as razões e, enfim, que programas, projetos, ações vão ser atingidos por essa portaria. Antes disso, nós nem podemos agir, porque não sabemos exatamente qual o propósito e se vai ter alguma ação inibida por força dessa portaria. Essa decisão do governo interino de eliminar secretarias que tinham status de ministério, tudo afeta de alguma maneira a luta pelos direitos humanos? Olha, eu acredito que a mudança de estrutura, ela em si não é algo que possa direto e imediatamente refletir em direitos humanos. O que nós temos que ver é se, mesmo perdendo status de ministério, que já tinha sido perdido antes, né? Isso daí vai afetar alguma política, né? Então, eu recebi um coletivo de advogadas populares feministas que elas estão fazendo uma linha do tempo na desestruturação das políticas para mulheres. Havendo retrocesso, nós temos ação judicial, porque um dos princípios fundamentais de direitos humanos é a proibição de retrocesso. Tem uma discussão muito grande sobre essa questão dos direitos previstos na Constituição e os recursos disponíveis aí na administração pública, municipal, estadual. Às vezes se acusa o Ministério Público de não avaliar relações de custo-benefício e tudo. De que maneira que, principalmente em municípios e tudo. Por outro lado, essa ação do Ministério Público tem permitido avanços centrais aí em direitos humanos. De que maneira que se compatibiliza esses dois objetivos aí, as restrições de ordem política e financeira com o avanço dos direitos humanos? O Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão, né? Ele fala do mínimo existencial. Tá. Né? Então, esse mínimo existencial, ele é intangível. O administrador nunca vai poder falar de restrições orçamentárias. E mesmo que não seja o mínimo existencial, de qualquer maneira subsiste para o administrador a necessidade de provar essa insuficiência orçamentária ou qualquer proibição legal. Né? Então ele não está livre para dizer, olha, não exercito essa política porque não tem dinheiro. Ele tem que provar um impedimento. Daí nós temos essa questão do limite de gastos do orçamento que está sendo votado agora pela Câmara, por proposição aí do presidente interino, que praticamente ele congela o nível de gastos de saúde e educação nos níveis atuais, que com a recessão são os mais baixos aí das últimas décadas. Nós estamos estudando questões especificamente de saúde e educação para vermos quais as possibilidades judiciais que temos, se isso de fato ocorrer. E na parte econômica, como é que vocês analisam? Vão ter consultores econômicos para mostrar? Porque tem um truque matemático lá para derrubar isso aí, esse nível de gasto. A gente vai ter que fazer essa pesquisa, vamos ter que fazer, nos valer dessa assessoria econômica. Né? E se por acaso sair uma PEC, é possível que o Supremo considere inconstitucional? Sim, é possível. Sim. A PEC sempre é possível, tá. Porque tem uns limites às possibilidades de reformas constitucionais. Se elas atingem direitos humanos, elas podem ser declaradas inconstitucionais. Tá. Em relação aos movimentos sociais e essas mudanças que estão ocorrendo com redes sociais, o que a senhora destacaria aí de novo e de vibrante nessa nova musculatura da sociedade brasileira? Eu acho que desde os movimentos, né, de julho de 2013, nós temos o primeiro, eu acho que uma nova geração de militância, que eu acho muito interessante. Né? Eu olho e vejo de novo uma militância juvenil entrando nessa área da política, discutindo opções políticas, discutindo reforma do Estado, discutindo financiamento público de campanha, discutindo mobilidade urbana, ocupação urbana, cidade de todos, né? A cidade na perspectiva do uso e não da posse. Então, eu sou uma entusiasta dessa geração que vem nessa perspectiva de direitos para todos. Tá. Tem aqui uma pergunta do Luiz, de certa forma foi abordado no primeiro bloco, mas ele pergunta o seguinte: a safra atual de procuradores passa a percepção de ser extremamente conservador. Nós falamos dessa questão da visão penal. Qual o fenômeno social que a procuradora acredita estar por trás disso? Se existe algum debate nos colegiados de procuradores a respeito disso? Olha, se tiver uma onda conservadora, eu acho que ela ela é conjuntural, né? Eu acho que talvez passemos pelos mesmos ciclos da sociedade. Agora, nós temos um concurso que ele é extremamente forte na área de direitos humanos, tá? Muito, muito forte. É o concurso no Brasil que mais exige conhecimento de direitos humanos, tanto no plano interno quanto no plano internacional. Então, as pessoas que entram, elas podem até não ser vocacionadas, mas têm as informações para atuar na defesa e em conformidade com os direitos humanos. Tá. A Mércia Batista, de Campina Grande, pergunta o seguinte: como se pode garantir o direito das minorias, como os povos indígenas, diante do atual cenário, quando assistimos propostas de retrocesso patrocinadas pelo Senado? A Mércia é uma antropóloga. Enfim, nós estamos aí na luta contra a PEC 215, né? Essa é a grande ameaça aos povos indígenas. O Ministério Público Federal encaminhou ao Parlamento várias notas mostrando a inconstitucionalidade. E aí nós estamos numa área que eles dificilmente conseguirão alguma coisa. Né? A questão indígena, ela surge na Constituição de 1988 na perspectiva de autonomia dos povos, e aí nós estamos falando do núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana, do núcleo do pluralismo, a possibilidade do Congresso interferir nisso, provocando retrocessos, é muito pequena. Eles perturbam muito. A verdade é que eles incomodam muito com essas iniciativas, mas eu acho que concretamente dificilmente vão conseguir esse resultado. E daí a Jaqueline de Camargo, de Campinas, ela pergunta o seguinte: como vê o acesso dos direitos por parte da população numa conjuntura em que, mesmo que nominalmente esses direitos não tenham sido retirados, passa a ser desmontada a base do seu exercício efetivo? Isso é uma percepção geral, né, de que nós estamos vivendo um período de retrocesso, mas eu acho que no retrocesso os movimentos se fortalecem, e é eles que eu acredito que estão mais habilitados a lutar e a vencer nesse processo. Mais uma questão, Silvio Botelho, de Brasília. Eu gostaria que a senhora Débora Duprá avaliasse a decisão de Temer de suspender o acolhimento dos refugiados sírios, considerando os acordos já firmados pelo Brasil no plano internacional. Eu tenho uma reunião com a Acnur na semana que vem. Acnur? Exatamente. Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Exatamente para tratar dessa questão. Né? Nós temos uma tradição de acolhimento, isso é uma perspectiva de direitos humanos nessa visão da humanidade, né? de sermos uma aldeia global também no aspecto de direitos humanos. E eu, enfim, estou avaliando isso numa reunião até com representantes da ONU no Brasil. E uma última pergunta aí. As cortes internacionais, hoje elas têm uma abrangência efetiva sobre o que ocorre no Brasil ou ainda há muita resistência para acolher as suas determinações? Eu diria que, enfim, nós temos um caso emblemático que até hoje segue incumprido, que é o caso Gomes Lund, decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação à lei da anistia, né? Então, esse é o grande caso. Mas o Supremo Tribunal Federal e mesmo os juízes de primeiro grau cada vez mais fazem uso das decisões da Corte Interamericana, dos precedentes e de precedentes de outras cortes constitucionais. Então, eu acho que esse esquema interno e externo está cada vez mais dissolvido no nosso direito. Significa que a lei da anistia não é irreversível? A maneira como ela foi aplicada no Brasil não é irreversível? Não, eu acho que nós ainda temos aí um espaço para discussão e acolhimento da decisão da Corte. Lembrando que a Corte fez isso em relação a vários países da América, né, que passaram por sistemas ditatoriais, mostrando que essas autoanistias elas são inválidas. E a condenação do país que não cumpre é moral? Enfim, ainda estamos num sistema que nós não construímos mecanismos de sanção mais efetivos. Ela é apenas moral. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui, doutora Débora. Sucesso aí na sua luta civilizatória. Obrigada. Terminamos por aqui.